Ei, gente estranha. O dois testando o som. Ei, MVB está em casa. Oh. Batalha sangrenta, vivendo com custo, a lágrima que corre no rosto. O guerrilheiro não larga o posto, defendo o meu posto. Quem tem a lança expulso me encosto. Batalha sangrenta, vivendo com gosto, a lágrima que corre no rosto. O guerrilheiro não larga o posto, defendo o meu posto. Qual o valor de uma vida encontrada por uma bala perdida? Não importa se for beco, avenida, o povo que morre. Gente esdobe não socorre, olha pra nós com cara de desconfiança, plantando ignorância com arrogância. Se a cor da pele flui, pensamento não evolui. Pelo poder que possui, marginaliza, exclui. Cara preta, pele parda, que se arrepia quando vê um homem de farda, que vê na calça larga só mais um pretexto pra zombar de minha raça e meu cabelo crespo. Reprodutor da imbecilidade, normalidade, tratando a nossa causa com descaso. No poço da sabedoria para alguns é vaso. Não vale o que deixam no vaso, no meu olhar isso é atraso. Gente branca, boca suja, que se apavora com o choro da coruja, acreditando ser superior. Joga pela cor. Nunca sentiu sua febre ser testada, seu sonho reduzido a nada. O coração partido faz do herói o bandido. Vitória aos irmãos que já nascem fudidos. Vivendo em guerrilha pela superação eu boto pilha. Perde, briga, briga, ganha. Que deixa estraga irreparável em quem apanha. Gente estranha. Todos querem a mesma coisa, somente alguns acham que têm direitos. Escravizados pela vaidade, egoísmo, empurrando qualquer um para o abismo. Gananciosos, poderosos no rosto cinismo. Fumando paralelo, desprezado se juntou ao elo. Claro, feio, preto, belo. Batalha sangrenta, vivendo com gosto, a lágrima que corre no rosto. O guerrilheiro não larga o posto, defendo o meu posto. Quem tem a lança expulso me encosto. Batalha sangrenta, vivendo com gosto, a lágrima que corre no rosto. O guerrilheiro não larga o posto, defendo o meu posto. A lança expulso encosto. Ei, gente estranha, só nunca apanha.